Gangue no ar, com as cartas que eu sempre quis. A ideia gangue está, não é pra filhinha do juiz. Só pros louco no X, rezando pro tempo passar. Ou um mano com a mente a milhão, plantado na boca de AK. Uma mente desequilibrada, um futuro sem canto de fadas. O fim de CPT carregada, o peito aberto na bala. Vou caminhando lentamente, observando todo estrago. Destruindo tudo que vive, por onde passo, desfechado e escondido. Na fumaça grossa e as flores falecendo. Inalando a pólvora, a doença estragando. Quem tiver por perto tenta olhar pra mim de novo. Eu te deixo cego, nunca vi o terror em nada. Essa é minha cara, fuzilando vários demônios na porra encruzilhada, representando intensamente a terra dos assassinos. Nossa banca é especialista em causar declínios. Ai garçom, traz mais um drink. E hoje eu sou patrão, sem paga comédia pra cuzão. Sou Tony Montana dessa geração. Tô roubando a cena tipo uma estrela cadente. Marginal, desse jeito a madame treme, olha só. Eu não tenho terno de gala, tô de tênis de bombeta. Sem camisa, calça larga, sem relógio com diamante. Pras vadia pirar, sou uma levada criminosa pra mostrar o gangsta. Fui amaldiçoado, com dom das palavras. Agora eu libero veneno no coração da playboyzada. Cenário gangsta, gangsta, gangsta. Cenário gangsta, gangsta, gangsta. Só chamar no dólar e umas vagabunda no Porsche. No verão, litoral, inverno, esqui em Bariloche. Acabou a festa, tô rolando de nove na cinta. Vou estraçalhar seus sonhos, te reduzir a cinzas. Bater de frente com nós, literalmente é cemitério. Gangue 13 na fita, reconstruindo um império. Convivendo com leões, aprendi a virar a mesa. Descartar as incertezas e eliminar ovelhas. É bom pensar melhor, antes de pisar na trilha. Quando nela vem pegadas, da nossa matilha. Se perdeu, não tem bússola, na selva de pedra. Artilharia é pesada, nós não paga de arco e flecha. Nem 20 balo, tio, aqui não é seu lugar. Vou te mostrar como é tentar pensar com eco na mente. Blá, blá, blá, blá, nego nem dá. DN tá em peso, cheguei no topo apavorando, transformando em ruínas. Só cidade dos anjos na essência da dor, produzida pela favela. Mando o príncipe pro caixão, deixo viúva Cinderela. Sem piedade, meu coração é quase petrificado. 99,9% revoltado. Agora essas vadia dizendo que me conhece. Rua eu quero dar pra ele. Ele é um astro do rap, sem estrelado, mas sem comédia que se sente bem. Se acha que pode me acompanhar, demorou. Mas a vida é só pra quem também tem o dom da levada na ponta da língua. Pegada mózica na fúria da rima, o que dá de matata na mira da mídia. Revolta na pele, só fudendo o filho, entende o que falo muito bem. Cenário gangsta, gangsta, gangsta. Cenário gangsta, gangsta, gangsta. Sigo respirando a guerra, inspirando a morte. Escrevendo no escuro com o pente cheio na glock. Sinto que tem algo aí, olhando pra mim lá no final da sala. Sussurrando o meu fim, me assustar? Ha, agora fudeu porque eu não tremo pra nada. Que pise no mesmo solo que eu, já tô cheio dessa porra. Inveja, traição, eles querem viver o que eu vivo. Querem meu boot, meu cordão. Já passei as piores fases, nos piores momentos. Com uma bola de ferro no pé, indo contra o vento, cada passo era como uma eternidade. Poucos arrastaram comigo, demonstrando humildade. Agora morde a granada sem pino e me diz qual é o sabor. Esse é o prazer da vingança pra quem desacreditou. Nessas horas que a senhorita some, quando descobrem onde tá a verdadeira água da fonte. Onde há o fruto mais puro da árvore sincero. Gangue estar enraizado, sem desvio de conversa, vai fluindo. Então deixa fluir, quero a favela com os olhos em mim. Não os pregos do Morumbi, tô fazendo meu dinheiro. Se vir fama é com glória, eu já sangrei lá atrás e não vou sangrar agora. Já transpirei revolta, boy de conversível novo. Eu nem sequer com uma bike, subi de escadão do morro. Mas tudo tá mudando, consegue enxergar? Revolução em cena, chegando pra ficar. Cenário gangsta, gangsta, gangsta. Cenário gangsta, gangsta, gangsta. Cenário gangsta, gangsta, gangsta. Cenário gangsta, gangsta, gangsta.